por tantas vezes vi à noite por aqui a alegria de um casal. Há sempre um brilho à volta dos dois, é uma luz celestial. Mais triste eu estou, a luz pra mim faltou, e essa falta me faz mal. Um rosto horrível como o meu não tem a luz celestial. Porém chegou um anjo e me beijou no rosto e me senti um ser normal. Eu ouso crer que enfim surgiu alguém pra mim, minha alegria é total. Já vejo um brilho angelical, é a tal luz que tão viva. Me diga, Maria, por que eu a vi dançar? Por que seu olhar me incendiou? Eu sinto e vejo os seus cabelos a brilhar. Foi essa chama que me abrasou. A bruxa a me enfeitiçar, não foi por mim que afinal Deus fez um homem bem mais fraco do que o mal. Me salve, Maria, não deixe que ela lance mão do mal que me consome em seu ardor. Destrua a esmeralda que ela queime em aflição, ou seja, meu, só meu, o seu amor. Ministro Frollo, a cigana fugiu. O quê? Ela não está na catedral, sumiu. Mas como? Deixe pra lá, saia, idiota. Vou achá-la, nem que tenha que incendiar toda Paris. Cigana!